O comércio de uma cidade confirma seu poder de desenvolvimento. Camaçari é grande, mas pode ser muito maior. Faça suas compras aqui. Ajude a gerar mais emprego, mais arrecadação. Comprando nas lojas de Camaçari. Aqui você conhece todo mundo e todo mundo te conhece. Não corra riscos desnecessários. Uma campanha da Associação Comercial de Camaçari e da sua Rádio Metropolitana. ZYH494, Rádio Metropolitana, ondas médias em 1050 kHz, Camaçari, Estado da Bahia. Um canal aberto, levando às autoridades o seu problema. Programa Onda Livre com J. Freitas. Que saudade!